mesma frequência? 12685. 1285, obrigado. Pay attention, work in progress, April 1. Did you make taxi turning off your engine 1? Sim, Jaguar de cópia, 3155. 62, 27, observa o relógio dos arbores da tampa, após ele mantém cabeceira no zero. O SAP 021 Alfa. Nós já desligamos o motor número 2 e por pertinência da companhia também de manter o motor número 1 ligado. Roger, I will contact Grand Staff. Hold before Juliet. Holding before Juliet, that's all 021 Alfa. Decolado 34, no controle Salvador, 208. Vou chamar o controle Itá 3567, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Itá 3567, saída Arbor, é na sua escuta. Contato radar, suba 360, direto Elefa, pós 3000. Pós 3000, direto Elefa, até 3567, subindo ao 360. Pascal 021 Alpha, approved taxi. Taxi Juliet 8.1, gate 10. Taxi Juliet 8.1, position 10, Pascal 021 Alpha. Canamé 27, autorizado a decolagem, distância 0, vento 10 graus e 1 nós. Oi, boa tarde, Janeiro 6621, ponto de espera da 0 ponto. Janeiro 621, na linha mantém cabeceira no 0. Na linha mantém cabeceira no 0, Janeiro 6621. Janeiro 55, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, Rota 10 Piraí, pode sair conforme a rota do plano. Nível 320, saída da El, Leda, Motiva. Decolando a pistão no zero após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5012, controle 120, decimal 8. Nível de voo 320, Guarulhos, Rota 10 Piraí, conforme o plano. Decola a pistão no zero, saída da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita. Controle 208, código 0 no 2, 3 5 cotejamento com rota, chama pronto para o SPEC, acionamento portão 9. Chama. Tarde, controle, acionamento 627. Xanel 6227, contato radar, suba via da EL para 360. Via da EL, 360, agora possível direto da EL. Autorizado Leda. Gente, Leda autorizado, Xanel 6227. 321 autorizado a decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistão 0, Oceanero 63, 21. Sente o cheque transforma e reposte para vez para o da barra. Afirma, 321, considera a decolada 240, chama o controle Salvador no 208, bom voo. Controle Salvador no 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceanero 6321, decolada direção Arbor, eleva passando 2300. Linha 321, após 4000 direto Elefa, sobe ao 360. Após 4000 direto Elefa, sobe ao 360, Oceanero 6321. Está bravo, confirme destino? Está bravo? Destino? Tente, frequência livre para a coordenação, por favor. Seis umas e duas, via Mari, desce para 2010, ajuste uma zero no meio. Salvador Batalha, volume 620, vai tomar para o zero, para a mapa da Eva. Volume 620, boa tarde. Via Mário, desce para 4 no 3, ajuste no 0 no meio. 4 no 0 no 0 no meio, 3 e 4. Número 2, mantém a chegada. Sempre 567, chame centro Recife, 260. 260, bom dia. Certo. Passarei 2223, chame centro Recife, frequência 12685. Recife 265, 2230, bom dia. 6227, chamo Centro Recife, 251. 251, Nacional 6227, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu 3192, após o São Mário, veio Tona. Após o Mário, boa noite. 220, atualizado em Tati. Boa noite, boa noite. O 4198, prepara-se aí da Arbor, número 2, cópia. Luna 966, autorizado para Campina Grande, via UTZ Luna 0, Nilma, nível 370, saída Tuca, transição Zipar, decola da pista 1-0, após a decolagem, curva à esquerda, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Campina Grande 370, UTZ Luna 0, Nilma, curva Zipar, decola 0, curva à esquerda, 5022, 1-0-8, Luna 9-0. Tá no 091, confirma o nível final. O final é o 90, nós estamos 075. Já contato o radar, cruzando 075, submantendo 090 na proa de Pelô para completar a chegada a Monte. Proa de Pelô para completar a Monte, é para 2000. Acione o código 0122. Recurso Lunosander, uma boa tarde, recebo aqui o nível 115, 65 milhas, noroeste de Salvador, confirme seu plano visual. Direto rotatória, descida no setor até 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. P3192, autorizado em aliança, ajuste no 0 no meio. Deveria, 0 no meio. Confirma número indicado, 3192? 2509. 1620, confirma indicado. 3249. 7. Pronto, cópia. Azul 4118 autorizado, Serra Bravo Charlie, Foxtrot, rota conforme os alunos de voo, nível 360, saída Arbor, Elefa, após direto Tozop. Decolada pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5042, controle 120, decimal 8. Patrão, não entra com o planejamento correto, chama pronto para o SPEC e acionamento. Autódromo já fez o no 55 para a polícia. 3155, portão 09 autorizado, chama a técnica. Meu Deus, mulher, serra, prossiga. O meu hotel de leite serra autorizado Manati, rota conforme plano de voo, decolada pista 97, após a decolagem curva direita no corredor Axé, 1000 pés. Aciona 0157, controle 120, decimal 8. Romeu, Hotel de Leite Serra, cotejamento correto, acionamento táxi, torre 198, decimal 95, QNH 10 no meia. Liga. Já autorizado, cotejamento? 620, número 2, autorizado ali. 02 autorizado, vou 620, descendo para 2000? 20, 2000, 3, 1, 0, 1, 6. 2000, 0, 1, 6. Azul 2789, é sua identificação, via BOF, JLDR descido. Gente, reporte para descido. Azul 9091 para descida. Azul 9091, desça para 4000 pés, após pelo, desça para 2000, autorizado em LS no 0 no meio. No 0 no meio está estabilizado, número 1 então? Ah, o número 2, aliás, é o número 3, porém os outros dois já estão a 2 minutos para interceptar. Maravilha então, obrigado. Ponte, reporte visual com o Serra Whisky Delta Lima. Visual 3192. 3192, chame a 3198-95. 3192, muito boa tarde, registro altímetro 0116, 3 pulso, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. 3 pulso no 0-0-3192. Surre 1-8, decimal 95, PNH 1-0-6. Dia Torre 1-8-5, 1-0-6, via Patiolo, Índia, ponto 0-0-0-3-1. Que é essa, 620. 620, chame a 1-8-95. Passa 120. 620, ajustão 0-6, continua a aproximação, aguardando a transição de pouso. Ok. Autorizado o site, 70, sessão, repete para ingresso. Na descida, o azul. 2789. 2789, décima terra, 060. 17, hotel de Terra. São 3192, 958, libera a direita, chama de solo, 1211. Autorizado o táxi Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 direita, aguardando liberação do portão 06. Alfa 2010, 10 Terra, mantém posição. Bruno 966, portão 06, está autorizado, chama táxi. Boa, Salvador, é o azul 9091. Azul 9091, ajuste no 06, fazendo aproximação, aguardando utilização de pouso. Informo Alfa Serra 65, decolando no piso auxiliar. Antes de essa aproximação. Eu aviso com ele, o 9091. Bruno 620, solo 1900, libera a direita, chame solo 1211. 211, direita, obrigado. Aí o 9091 vai terminar com 105 nós, não sei se dá tempo de alinhar o campo a decolar, fica a teu critério. Comigo. Gente, o azul 9091, autorizado pouso. Pistão na 0, vento 120 graus, 11 nós. Aí o aeroporto então pistão na 0, azul 9091. Capar Romeu até a Juliette Serra, decola 201, chama controle Salvador 1208. Serra. Alfa, Matheus, Juliette, bom dia, 2A. Controle, Matheus, Juliette Serra. Matheus, Juliette Serra, prossiga. Vamos lá com o destino a plataforma Manati, fabricante da BCC, 2710. Autorizado. Prepare-se aí, tomou uma transição Neninho, número 2, cópia. Momo Neninho, 63, no quadro, obrigado. Oceano 6355, pronto, cópia? Ah, se escuta, prossegue, Juliette. Oceano 6355, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, Piraí, DCT 1 base, Pesulo 44, Pagode, nível 360. Saída da El, Leda, Mótiva, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5046, controle 120, décima 8. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, inicialmente a Pesolo 10, Piraí, Umbade, a Pesolo 44, Pagode. Decola a pista 10, curva direita da El, Leda, Leda, Mótiva, 5046, 5046, transporte 1208, é o controle, cotejou 6355, aqui na remota 14. Oceano 6355, o Cotejo Norte está correto, chama pronto para os VEX para mim. Olha, vai 35. Via 998, sendo identificação, autorizado via Mário para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Via Mário para 2000, no 0 no meio, ajuste no 0 no meio. Já do táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Única, que tem Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH no 0 no meio. 9091, solo 04, libera direita, chame solo Salvador, no 211. A direita, solo 211, azul 9091. Valeu, quer? Desculpa, hein, meu abraço. Pô, velho, depois te ligo, um abraço, até tentei deixar você na frente, hein? Tchau. Obrigado pela intenção, viu? Falou. De bom. Você também. Então, 3155, autorizado a decolar de piscina 0, vento no 20 graus, 1-1 no anoite. Autorizado a decolar, então, 3155. 27, 12 minutos. Faz 10. Salô, Salvador. Salvador, 0091, Lisboa, Marcelo Fisca. O canal 6327 está autorizado na remota no 3, chama táxi. Deve chamar a táxi, 6327. Salvador, azul 9091, na 6, pode estar Azul 9091, não autorizado, táxi via Alfa Kilo, para o 3, aqui no finalizador. Alfa Kilo, para o 3, até o finalizador, azul 9091. Tá 3192, autorizado Juliette, portão 06. 7069. Volume 620, autorizado Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, volume 620. Oceano 6314, pronto, copy. Copiou no 4. Oceano 6314, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, via Upazulu 20, nível 340. Saída Momo, transição Nenim, decola da pista 0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5056, controle 120, decimal 8. Autorizado Serra Bravo, Papa Lima, Upazulu 20, nível 340. Momo, Nenim, decola 10, primeira esquerda, 5056, controle 208, controle para o 363, no bate. Oceano 314, cotejamento correto, chama pronto, pushback para meta. Chama lá, obrigado. Salva Azul 9091. Azul 9091, prossiga. Eu dei uma validade sinalizada, é que foi o não apareceu ninguém. Vou entrar em contato com a Infraero botou aqui para mim só o FAT 3. Tá bom, então, tô na escuta, obrigado. E a saída da EL? Ok, via da EL, direção 320, são 3155. Ano 7, reporte curto final. Reporte curto final do ano 7, é com o saída árvore, transição elefa, decola da pista 0, após decolagem curva direita, transponder 5047, controle 120, decimal 8. Com nós. Aero, pela Azul 21, decola na árvore, transição elefa. Correndo na curva direita, 5047, já transpõe o controle de saída 208. 097, cotejamento está correto, aguarde para o post. Na 966, decolada 08, me controle, Salvador, 1206, 08. 1206, na 966, boa tarde. Azul 9, autorizado pouso, pista 97, vento 120 graus, 9 a nós. Autorizado pouso 97, Azul 9, contato radar, suba 370 via PUC. 370 via PUC, 1966. Bordo 2045, Salvador. Salemia 327, autorizado táxi até o ponto espera da Nacional 0 via Patione, Taxi Índia, no ponto espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 10 no meia. Autorizado táxi, ponto espera, Torre, graça, boa seleção. Azul 6908 indicada. Confirme 6908. Confirme indicada. 220, senhor, reduzido. Pede. Contato número 3155, nos autorizaria voar, vamos ativar. Na sequência livre. 5. Autorizado, Azul 2789. 2789, chame a torre 19895. 19895, grato, 2789. Zona 097 autorizado, portão 5 chama a taxa. É passar ao táxi, zona 097. Beleza. Azul 2789, ajuste no 016, autorizado pouso, fechando 0, vento no 20 graus, 129. Autorizado pouso 2789. Canamé 327 igual completo o final no zero. É, mantém. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. Após o pouso do mesmo, ali mantém 3-4-3-7. Bota campeões, puxa, pega o canamé. Posta na 6355, remoto no 4, está autorizado como ataque. Bota na taxa, muito obrigado. Azul 4198, aguarde por puxa. Estabilizado, Azul 6908. 998, chama a torre, linha 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Porta 3235 autorizado, com fins, autorizo 10 por base, após sair conforme rota do plano. Nível 360, saída da El Leda Motiva. Decola da pista 90, após a decolagem de primeira curva direita, aciona 5063, controle 120 do small. Base para o nosso plano, da El Leda Motiva, a saída da pista 90 após curva direita, 5063, o transponde 208. Controle, câmbio 235. Câmbio 235, proteção da correção na troca, respeito o instrumento. Para o táxi do 1097, 183 a bordo, 2 e 3 horas de autonomia, Fernando Campinas. 1097, autorizado o táxi até a ponte para a pista 90 via Pátio Itaxaí, Indiano. Ponte para a torre, 98, decimal 95, QNH 1096. Teste da táxi a Pátio Índia, ponto 3295, voo no 097. Paulo Salvador 2789. Rádio 2789, fica até o personalizador. Autorizado, posto, pista 90, 1109. 40, direto coral. 140, direto coral, está presente, 63278. Você, Gelson, informa a transposição do órgão. 7, autorizado. Autorizado, Gelson, 63278. As 2789, prossiga. 23, a Infraero informou 4 Lima, mas fique atento ao sinalizador. É 918, salve 18, libera direita, chama de Saulo, 121, décima 1. 21, é 918. Paulo, azul 4, azul 69, 18, boa tarde, segurou a foto. Azul 69, 18, autorizado o táxi via Alfa, retoma até a posição antes da taxa de leite, aguardando liberação do portão 1. Táxi autorizado até via táxi Alfa, mantém a posição na entrada da taxa de leite, aguardando a posição. O 4198 está livre, puxa e acionamento no portão 1, chama táxi. Colônia 097, decolado 20, chama o controle de Salvador, 1208. 208, 097. Com 097, decolou na sua escuta. 97, contato radar, suba nível 360, após 4 mil, direto elétrico. Ok, após 4 mil, direto elétrico. Ok, após 4 mil, a proa de Arbor. Pede elétrico. Ok, sim, te elevo. O Salvador da Janela, 6255, esperando no zero, está pronto. É, 6355, ali mantém camisa no zero. Mantém no zero, zero. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 09 graus. Iniciando 6335. Com 067, o Centro Recife reautoriza o seu nível de voo para o 340. É o seguinte, alteração de nível para o 340, no voo 1097. Falou, 4118, está com 122 após 2:50 de autonomia, alternando galeão para o carro. Salvador, muito boa tarde, Xanera 6255, derrubou, passa a sua escuta. 5 QNH 10 no 6. 100 via Índia, direita, ponto zero da 10, torre 1895, QNH 10 no 6, do 4118. Azul 6918, autorizado Juliette, portão 01. Via Juliette, portão 01, azul 6918. Solo está 3235, sucesso de estacionamento no 08. Está 3235, aguarde, por favor. Poxa, não é meia vez que você pode voar da Elfio, por gentileza? Estou muito obrigado. Do 4118, a linha decola com o 0, vento 120 graus, 119. A linha decola da 10, azul 4118. aeronave preparada, ela da morte, vem agora de cópia. Para o descido Chamilhosa agora, 201. Chame Recife, 1260. 260, 097. Autonomia de 3 horas, eu vou pegar no Recife. Cara, 6314, eu sou ligado, Pátio, que eu tô a ponto espera da pequena 0 via Pátio, no Pátio da Índia. Ponto espera torre, no 8, decimal 95, sem negar no 0 no meio. 090, via Pátio. Ponto espera, 26. 198, decimal 95. 1169 autorizado, Guarulhos, via Pesulu 0, Taubaté, nível 360, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 0, após a decolagem, primeira curva direita, aciona 5104, controle 120, decima 8. Cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. K3835, autorizado pushback acionamento, portão 8, chama táxi. Para o táxi, K3835. Prepara o seu da Puca Transição Caju e a Banho do Corpo. Puca Caju, não tem tudo. Autorizado a alinhar o decolar, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Está autorizado a alinhar o decolar 1-0, Xané 63, 1-4. Chama 6355, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Informativo, divisão 25, 1, 13395, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Está 3835 para o táxi, está com 184 a bordo, 3 horas de autonomia, perna Guarulhos. 3835 autorizado táxi até a ponte espera da pista na 0 via Patiana e Taxi Índia, no ponto espera Torre 98, decimal 95, QNH no 0 no 6. 0 no 6, Patiana Índia, ponto espera 295, está 3235. Passando 1400 metros. Chanelé 314, boa tarde, contato radar, chega para o nível 340, após 2 mil pés, autorizado direto o código. Gente, após 2 mil, vou na proa de código, vou Chanelé 6314.